Este é o Segurança Legal, episódio 238, gravado em 7 de maio de 2020. Muito Zoom no Zoom. Neste episódio, falamos sobre a forma que as vulnerabilidades recentes do Zoom foram abordadas pela mídia e pelas empresas. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo, sempre. Lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal, onde você pode escolher as modalidades de apoio para esse projeto, para o projeto Segurança Legal, e também as recompensas que nós disponibilizamos para os nossos apoiadores. Vamos então para a nossa mensagem dos ouvintes, e nós vamos aproveitar que nós tínhamos uma mensagem aqui, vamos ler hoje somente uma. Uma mensagem do Alex Rickard, nosso ouvinte, que já nos mandou outras mensagens aqui, que tem a ver com o tema de hoje, né? Então, na verdade, nem vai ser uma mensagem dos ouvintes, vai ser uma mensagem incorporada já ao episódio principal. Ao episódio, sim. E logo depois nós vamos ouvir também uma mensagem, né, e uma participação que o Paulo Renal, nosso amigo Paulo Renal, encaminhou até como um contraponto a alguns aspectos que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes disso, Vinícius, o que o Alex comentou? O Alex, ele chamou a atenção dele, tá? Um estudo feito pelo site thebestvpn.com. Essa empresa, com base nos Common Vulnerabilities and Exposures, no CVEs, eles fizeram uma pesquisa no site e levantaram quais são os softwares que apresentaram mais bugs, né, no último ano, se não estou enganado. E também aí fizeram várias agregações ali por distribuidores de software e tal. Uhum. A gente vai deixar o link que o Alex mandou ali nos show notes, inclusive o link para a própria página que você pode pesquisar o CVEs, né? E eles apontaram algumas coisas bem interessantes e que chamaram a atenção do Alex, né? Uma delas é que o Debian aparece bem mal colocado, digamos assim. 2018, né? Na verdade, de 99 a 2019, eles fizeram uma listagem dos distribuidores com mais vulnerabilidades, né? Em primeiro lugar, Microsoft, depois Oracle, depois IBM, Google, Apple, Cisco, Adobe, e aí vem o Debian. Uhum. E na sequência, o Red Hat. Lembrando ali também, Vinícius, que no ano de 2018, que é o segundo gráfico ali da página, o Debian foi o que teve mais vulnerabilidades em 2018. Ali, mas dos vendors. Por ano, né? Dos vendors ou dos sistemas operacionais? Do produtos com mais vulnerabilidades. Dos produtos, né? De maneira geral. Então, desde Google Chrome, Firefox, macOS, Android e o Debian também, né? Mas o que chama atenção aqui, o que o Alex perguntou assim, poxa, mas o Debian não é seguro, o pessoal não demora um tempo para jogar versões novas, né, dos pacotes, dos aplicativos e tal, justamente para manter, pelo menos no stable, né, não no seed, né? O seed é feito para ser quebrado mesmo. Mas nas distribuições estáveis do Debian não tem esse controle, etc. Como é que pode ser a mais vulnerável? E aí que tá, né, Alex? A gente... essa tua mensagem, ela se encaixa exatamente no nosso tema de hoje. Uhum. Primeiro que, pelo que a gente deu uma lida na maneira como foi feito esse levantamento, eles pesquisaram lá no CVS por vendor Debian. Então, tem que tomar cuidado porque o Linux, a gente tem o kernel do Linux, tá? Uhum. Que tem vulnerabilidades, eventualmente elas aparecem, inclusive tem na listagem da pesquisa, tem o kernel do Linux, tem os aplicativos, vamos dizer assim, a base do sistema operacional, né? Os aplicativos base ali que você precisa, utilitários que você precisa para utilizar o sistema operacional, E depois tem os milhares de pacotes com aplicativos extras que você instala e que tá disponível para tua distribuição. Uhum. Né? Então, por exemplo, um OBS Studio da vida, alguma coisa assim que não faz parte da distribuição, do LibreOffice e outras coisas mais. Uhum. Não é que não faça parte da distribuição. É um pacote da distribuição, mas não é um aplicativo core do sistema operacional, digamos assim. Uhum. E se você pesquisar pelo distribuidor, tem uma série de vulnerabilidades em aplicativos que vai cair no colo do Debian. Então, e assim como caiu no Red Hat ali e outras tantas coisas mais ali. Então, tem que tomar um pouco de cuidado como eles fizeram essa agregação. Mas, de qualquer maneira, tudo que é software tem bug. Uhum. Inclusive o Debian, Red Hat, o que você quiser usar de sistema operacional, de software, etc. Todos eles vão ter, já tiveram, têm ou terão um bug exposto. Uhum. Então, até a calculadora, Vinícius. Até a calculadora. Sabe que... diga, não fale. Não, eu ia dizer assim, historicamente a gente tem bugs no... claro, já faz mais tempo isso, mas a simples visualização de arquivos de imagem, uma coisa tão simples como essa, você tinha bug no Windows que permitia executar código quando você abria um arquivo de imagem para dar uma olhada no arquivo. É. Então tem tanta coisa, cara, mas o fato é assim, que tudo vai ter bug, tá? Tudo. Então... não se surpreenda por ter bug no Debian, assim como tem em qualquer outra distribuição Linux. E tem um número muito grande ali, no meu entender, pela maneira como eu vi que eles explicaram a metodologia, mais no final lá do documento, do site, desculpa. A metodologia deles acaba agregando bugs, assim, se tiver um bug no OBS Studio da vida... E tá na distribuição, tá entre os pacotes que tem lá no Debian, e o Debian aparece como afetado, eles contam com uma vulnerabilidade do Debian. O que eu não sei se seria muito correto, teria que pensar um pouco melhor nessa questão da... Sabe, Vinícius, que o até enquanto eu vi tu lendo aqui a mensagem do Break, a gente gravou um episódio que vai tocar no próprio núcleo do que o Paulo Renat, da mensagem que o Paulo Renat mandou pra gente, né? Que foi o episódio 128, entre o aberto e o fechado, em que nós debatemos os paradigmas de segurança nos softwares de código aberto e de código fechado. Né? A própria existência ou divulgação de vulnerabilidades também pode ser uma própria demonstração ou pode estar diretamente ligada ao software ter o código aberto, visto que mais pessoas podem escrutinar aquilo, né? E esse aspecto entre o código aberto e fechado é um pouco a tecla que o Paulo Renat coloca aqui pra gente, né? Lembrando que o Paulo Renat, ele é líder do grupo de pesquisa Cultura Digital e Democracia, e em 2018, até é interessante, a gente também gravou sobre isso, a gente vai deixar o link pro show notes, ele, que também atua dentro do Instituto Beta, que fizeram um evento muito interessante, o Paulo gentilmente nos convidou para participar, a gente esteve lá também junto com eles, criptografia, o evento chamado Criptografia é Direito, e entre as conclusões que se chegou nesse evento foi que falta no Brasil uma cultura mínima aí no senso comum sobre a importância da criptografia e sobre questões de segurança. Esse evento ele foi em 2018, creio que antes da eleição ainda, né? E havia toda uma discussão sobre como o novo governo iria reagir a essas questões. E de fato, não parece que evoluiu muito do ponto de vista governamental essa visão, né? Não, parece que não houve uma contribuição muito grande para melhora nesse debate. Mas, de toda forma, vamos ouvir então o áudio que o Paulo Renat gentilmente nos encaminhou aqui e depois a gente continua falando em cima das opiniões que ele colocou aqui. Olá, Guilherme e Vinícius e ouvintes do Segurança Legal. Eu sou o Paulo Renat. Há 10 anos fiz parte da equipe que deu início ao Marco Civil da Internet. Hoje sou mestre em Direito, professor de Direito Constitucional aqui na Universidade de Brasília e tenho um recado para vocês. Eu quero falar sobre os motivos pelos quais eu não uso o Zoom e entendo que ninguém deveria usar. Eu sou um usuário intenso de tecnologia, sou muito simpático a novidades e em tempos de isolamento social, as minhas interações, tanto sociais quanto profissionais, têm sido ainda mais digitais. Só que a minha privacidade, da minha família e a segurança nas minhas aulas, por exemplo, precisam ter a mesma prioridade que a minha saúde. Por isso, happy hours e reuniões online com parentes distantes aqui em casa não acontecem pelo Zoom. De abril de 2009 a março de 2020, esse aplicativo de videoconferências subiu de 10 milhões para 200 milhões de usuários em todo o mundo. Provavelmente, portanto, você já usou o Zoom, só que talvez você não saiba que esse aplicativo é inseguro e arriscado, como bem definiu a Coalizão de Direitos na Rede, um grupo de ativistas e pesquisadores, em um recado de 7 de abril. Ficou provado que milhares de chamadas privadas aconteceram e foram divulgadas na internet. Ficou provado a possibilidade de que webcams e microfones de computadores Apple fossem invadidos. Ficou provado que o Zoom enviava dados de usuários de celulares Apple para o Facebook. E ficou demonstrado também que era possível que participantes de videochamadas acessassem os dados do perfil do LinkedIn de outros usuários. E o mais grave, demonstrou-se um bug que permitia a invasão de uma chamada em apenas 16 segundos, só mudando o endereço da reunião. Um exemplo dessa invasão aconteceu em abril, no Brasil. Uma coletiva de imprensa com imunologistas foi tomada por símbolos nazistas. O serviço de inteligência britânica, preocupado com a possibilidade de dados serem enviados para a China, inclusive, recomendou não usar o app. Mas e você, né, uma pessoa que usa comumente para o seu dia a dia? O que você poderia fazer? Bom, existem opções menos inseguras e mais confiáveis para o que a gente pode chamar aí de Corona Office, né? Ou mesmo para os cyber aniversários. Eu, particularmente, prefiro o Jitsi, que é um programa cujo código é 100% disponível para que especialistas possam verificar a sua segurança no funcionamento e até oferecer melhorias, né? A Fundação Software Livre, por exemplo, acabou de realizar a sua reunião anual em uma conferência pela primeira vez completamente virtual. E eles montaram apenas em uma semana um esquema completo de transmissão ao vivo e gravação dos vídeos. Claro, sem abrir mão da radical liberdade pela qual eles tanto prezam. Existe ainda o Signal, que é um aplicativo recomendado por ninguém menos que Edward Snowden. E que ficou famoso, o Signal, pela aplicação pioneira da criptografia ponta a ponta, segundo a qual só o dispositivo que envia a mensagem, o dispositivo que recebe a mensagem, podem ter acesso ao conteúdo da conversa, que é o que não acontece no Zoom. Esse aplicativo, por sua tecnologia, ele tem a real possibilidade de bisbilhotar as suas conversas. Eles afirmam que não fazem o acesso desses dados e que essa comunicação não é passada a terceiros. Mas eu não me sinto confortável a confiar num aplicativo que já se demonstrou mentia para os seus usuários. O dono do Zoom, só durante o período da pandemia, ficou 4 bilhões de dólares mais rico. 4 bilhões, não são apenas milhões. Ele admitiu que a privacidade não era uma prioridade do aplicativo e disse que agora ela passou a ser. Entretanto, o conselho de segurança que ele formou na empresa teve como chefe o Alex Stamos, né, que já tinha trabalhado no Facebook. O Alex Stamos trabalhou no Facebook durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos, lá em 2016, o ano em que, aparentemente, a Rússia usou a rede do Zuckerberg para espalhar desordem informacional, né, chamadas fake news, e eleger, todos sabemos, Donald Trump. Então, o meu recado para vocês é esse. Existem alternativas. Não use o Zoom de jeito nenhum. Muito obrigado, fico feliz de participar novamente aqui do Segurança Legal. Abraço a todo mundo. Vinícius, eu, antes aqui de falar no que o Paulo Renan colocou, eu adorei o termo aqui, o Corona Office. Corona eu Office, mais né? Eu gostei mais foi da rima que ele botou no final ali. Qual? Não use o Zoom de jeito nenhum. Paulo, muito obrigado aí pela tua participação, cara. E ele toca, Vinícius, num ponto importante aqui. Eu acho que uma das questões, talvez mais importantes que ele toca aqui, e é importante dizer que a gente não vai falar sobre a entrar nas vulnerabilidades que foram descobertas, né, em relação ao Zoom. Pontualmente, vamos falar, por uma. Uma por uma, mas a gente vai falar de maneira geral sobre vulnerabilidades de software, como os fornecedores lidam com ela. E partir, inclusive, dessa questão que o Paulo coloca, que é o uso de ferramentas livres no nosso dia a dia e na nossa vida, né? A gente sabe que o Paulo tem um histórico, ele mesmo colocou, até atuou no próprio Marco Civil, né? Mas um histórico de ativismo pelo software livre. Às vezes a gente se esquece um pouco disso, da importância dessas questões, né? Mas a gente também vive num grande dilema. Nós que usamos software livre, né, Vinícius? Nós que usamos o Jitsi, nós que usamos o Signal, essas ferramentas que o Paulo recomenda, mas ao mesmo tempo a gente também muitas vezes utiliza outras ferramentas, como o próprio Gmail, como o próprio Instagram, como a própria Apple, Android, nós temos iPhone, nós temos telefones com Android, que nos colocam em situações muito delicadas, né? E a gente acaba, assim como envolve a tomada de decisões envolvendo a própria privacidade, a gente também faz certos trade-offs para utilizar certas ferramentas que não são as mais seguras, né? E isso acaba sendo um problema que atinge todos nós, né? Nós todos sabem que eu e o Vinícius somos usuários de Linux, praticamente conseguimos fazer tudo, se não tudo, com o Linux, trabalhamos com o Linux diariamente, né? Não só para as atividades profissionais mais técnicas, né? Como testes de invasões e coisas do gênero, mas também usamos o Linux para as nossas atividades mais cotidianas possível, ou possíveis. Mas isso deve ser considerado com o uso cada vez maior da nuvem, né? Utilizamos e-mail em nuvem, utilizamos ferramentas de colaboração em nuvem do Google e por aí vai, né? Então a gente fica em um dilema muito grande diante desses problemas, né, Vinícius? Assim, Guilherme, é bem delicado isso, porque a gente já vinha discutindo um tempo atrás essa questão, né? A gente utiliza, por exemplo, Jitsi. A gente utiliza o Jitsi mesmo antes de ter o Meet. Inclusive, nós tínhamos um servidor nosso, mantido por nós e tal, para o chat e não sei o quê. A gente tinha tudo instalado. E depois veio o Meet, facilitou bastante a vida, e a gente usa o Meet diariamente para trabalhar. Isso há alguns anos, não é de agora. O problema todo, cara, eu entendo o que o Renan coloca, e a razão de nós pensarmos novamente em gravar sobre esse assunto, me parece a maneira como as coisas foram conduzidas com relação a essa questão do Zoom. Porque, sim, o Zoom era uma plataforma assim, menos conhecida, né? Talvez famosa pelas suas salas de reunião caríssimas. Né? Assim, pô, a empresa tal tá usando o Zoom e tal, não sei o que. Então, tinha um enfoque talvez muito na funcionalidade e pouco na segurança, como, aliás, é bastante comum, né, no desenvolvimento de software, né, em geral. Microsoft mesmo tem um histórico horroroso nesse sentido, né, de se focar na funcionalidade e ignorar a segurança. De uns anos para cá, a gente viu o contrário. Uma melhora substancial, né? Exatamente, uma melhora substancial. Começaram a contratar gente nessa área. Tem livros escritos por engenheiros de segurança da Microsoft que são muito bons sobre segurança da informação. Então, houve uma mudança, mas depois de bem estabelecidos no mercado, né? Até então, a gente viu, né, brotar aí inúmeros, ou retornar inúmeros bugs que já tinham aparecido no Linux antes, né? E na hora, por exemplo, de implementar uma pilha TCP/IP no Windows, a Microsoft cometeu erros que já tinham sido cometidos no Linux há anos atrás, e os problemas voltaram, foram amplamente explorados, e custou um monte para corrigir o problema. Lembrando só, Vinícius, que isso que você colocou é muito importante, né? Usaram essa técnica para dominar mercado, né? Porque depois que você é estabelecido no mercado... Aí fica mais fácil, né? Claro, né? Assim, é muito mais fácil hoje para um Facebook fazer uma compliance com GDPR, né? e discutir o que ele tem que mudar, o que não tem, inclusive interferindo em legislação, do que por alguém que está iniciando hoje com uma ferramenta idêntica, vamos dizer assim, ou parecida, com a mesma uhum. filosofia. Então, essa ocorrência com o Zoom, ela não me causa surpresa nesse sentido, tá? No sentido de que havia um foco claramente muito forte na funcionalidade e a segurança ficou para trás. Uhum. Nem se fala em privacidade. E isso a gente já viu acontecendo, isso aí acontece com vários grandes players, né? Já aconteceu e alguns ainda acontecem. Então, tem esse primeiro aspecto. O outro ponto, Guilherme, é que a gente, na medida do possível, a gente tenta utilizar software livre, mas isso não nos impede de ter, eventualmente, graves vulnerabilidades aparecendo. Uhum. Então, me ocorreu, né, a gente se preparando para esse episódio, me lembrei do OpenSSL, por exemplo, que é um software que é crítico para a segurança, porque, né, toda a parte de criptografia de servidores que implementam HTTPS, utilizando, obviamente, o SSL, né, que é o que está por baixo, utilizavam o OpenSSL e, por cerca lá de 15 anos, a gente teve um Heartbleed lá dentro, que permitia que alguém pudesse extrair a chave privada de criptografia do servidor. Uhum. E era um software aberto, ou seja, não estou dizendo com isso que não, mas não adianta nada que ninguém verifica, não. A comunidade de software livre, ela tem um histórico de, encontrando-se um problema, ela agir rapidamente na correção desse problema. Muito mais rápido que Microsoft, que Oracle, Cisco, etc. Cisco esses dias teve um bug aí que ficou alguns meses exposto até eles corrigirem. E outro aspecto, Vinícius, é que ela não consegue esconder isso, né? Pelo código ser aberto, né? Então assim, claro, ficou o bug lá 15 anos sem ninguém ver, tá? Ou quem viu ficou quieto, né? A gente não sabe. E rico, quem sabe. Mas assim, o fato então é que o problema foi descoberto, o problema foi corrigido e nós continuamos usando o OpenSSL em tudo quanto é software livre que a gente utiliza. Assim, é a biblioteca certamente a mais utilizada em termos de criptografia, a mais utilizada, e a gente continua utilizando ela. Então, a questão de termos bugs e tudo mais, não é tanto isso que eu levo em consideração, assim, na hora de analisar uma solução, mas assim, o quão rápido o responsável por aquela solução corrige o problema. Uhum. E nesse sentido, o Zoom, a empresa Zoom, eles agiram, olha, cara, muito mais rápido do que muito do que a gente vê por aí, né? Quando surge algum problema. Eles não entraram num processo de negação, como pelo muitas contrário, empresas fazem, né? Exato. Eles foram abertos no sentido de dizer, ok, a gente tem os problemas, a gente está parando as atualizações aqui e vamos nos focar em corrigir o problema, ou os problemas, tá? E em questão de um mês e pouco, a gente teve atualizações quase semanais. Sim, eu tenho uma conta Zoom aqui, tá? Uhum. A gente teve atualizações semanais. E hoje, cara, claro, aí o Guilherme viu aqui mais uma notícia recente, né? Que o Zoom adquiriu a Keybase, que é uma startup que trabalha com comunicação cifrada fim a fim. A ideia é trazer isso para dentro do Zoom. Então, mais um passo interessante nesse sentido. Cara, e hoje o Zoom tem controles que tu não tem no Google Meet, por exemplo. Controles de acesso à sala e tudo mais. Até o Renan compartilhou com a gente aí uma thread no Twitter. A gente vai botar o link lá também, de como você pode tornar mais segura a tua sala no Zoom, né? Então, o Zoom tem recursos hoje que tu não encontra no Google Meet. Que o Google, desesperadamente, justamente por causa desse crescimento do Zoom, tornou completamente free. Assim, ele já tinha tornado free para quem tinha o G Suite, agora o Meet é free para todo mundo. É. E não só completamente free, né? Eles colocaram um link no Gmail lá com um botão para você iniciar uma reunião. Exato. Dentro do próprio Gmail, né? Exato. O que isso tem um peso impressionante. Claro, sem dúvida nenhuma. Sem ali dúvida, no teu Gmail, né? É muito mais fácil usar o Meet do que usar o Zoom. Tá? Assim, eu tenho percebido isso claramente no dia a dia, assim. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu tô dizendo assim, não, eu tô dizendo usem o Zoom? Não tô fazendo propaganda do Zoom porque eu não ganho nada com isso. Não vendo o Zoom. Não sou representante da Zoom de forma nenhuma. Mas essa postura, essa coisa do pessoal sair emitindo Anvisa, proibindo o uso do Zoom, aí depois teve um banco que fez a mesma coisa. Cara, adotar esse critério... eles deveriam proibir o uso do Windows para início de conversa. Né? Então, a adotar este critério de vulnerabilidades. Somente este, né? E somente este, de vulnerabilidades encontradas. Sabe que eu... Tu quer concluir? É, eu ia dizer o seguinte, se tu vai discutir uma coisa top secret, bom, aí eu digo, não usa o Zoom, não usa o Microsoft Teams e não usa o Jitsi com mais de duas pessoas. Porque se você... A gente utiliza o Jitsi todo dia, tá? Se tu utilizar o Jitsi com duas pessoas, isso tá inclusive no site do Jitsi, tá? A cifragem é ponto a ponto. Ok? Então, show de bola, sai cifrado daqui, vai cifrado até o Guilherme e vice-versa, e ninguém consegue se meter no meio da nossa conversa. Botou três pessoas lá dentro, a comunicação não é mais cifrada ponto a ponto, ela é cifrada apenas com o servidor. Apenas, né? É cifrada com o servidor do Jitsi, assim como acontece com o Google Meet, com o Zoom, com o Microsoft Teams, etc. Então, eu não utilizaria essa solução, nenhuma dessas soluções, como uma coisa top secret. Lembrando, Vinícius, que o próprio Jitsi, ele está trabalhando nesse exato momento para implementar a criptografia ponta a ponta com chamadas... Ok, mas nessa mesma linha tu pode dizer que o Zoom está fazendo a mesma coisa, mas não, hoje não tem. Certo? E aí, isso foi uma crítica também que fizeram, dizendo, o Zoom não tem criptografia ponta a ponta, assim, então me aponta uma que tivesse, tá? Dessas grandes... Nem o Jitsi tem. Só com duas, né? Só com duas pessoas, com três ele já não tem mais. Isso tá no site do Jitsi. Então, aí qual que era a melhor solução? Bom, aí tu pode... Aí entra de novo o Jitsi, né? Tu pode instalar o teu próprio servidor de conferência. Aí tu pode controlar tudo. Perfeito. Tu pode fazer justamente isso. Só que daí tu vai ter que gerenciar o servidor, tu vai ter que ter link pra isso. Vai ter que ter gente pra manter esse negócio funcionando e seguro, o sistema operacional e tudo mais. Pro dia a dia, pro usuário do dia a dia, pras reuniões, com todo esse overhead que a gente tá tendo, dependendo, assim, acho que não é cenário comum para todo mundo sair instalando por aí o seu próprio servidor de videoconferência e garantir link para isso e tudo mais. O link eu acho que é um grande problema aí, né? Então assim, eu vejo problemas nesse sentido. Eu tenho mais coisa para falar, mas vou dar um tempo para te falar, Guilherme. Eu queria destacar também a própria questão da funcionalidade, né? Que é um pouco aquilo que a gente falava antes sobre o uso do Linux, né? A gente... Eu diria que talvez o nosso uso total de Linux, que já há muitos anos, sei lá, década talvez, né, Vinícius, que a gente não usa mais o Windows, ele consegue se manter hoje por conta da nuvem, eu insisto nisso, né? É por conta de todas as ferramentas que a gente usa em nuvem e de como o uso da nuvem se torna... muito massivo, né? Muito maciço. O sistema operacional acaba se tornando para a grande maioria das pessoas um terminal, né? Ou seja, ele vai acessar o e-mail, ele vai acessar o documentos compartilhado, navega na internet e acabou, né? E o Linux vai te entregar editor de texto, enfim, um editor básico ali de imagens, uma outra coisa de vídeo que as pessoas precisam fazer, e isso acaba servindo para a grande maioria das pessoas, né? No ponto, observando a funcionalidade e o que as ferramentas oferecem, e agora eu estou me referindo especificamente para o Zoom, nós já fizemos conferências com muitas pessoas com o Jitsi, né? Ele funciona muito bem com duas, três, quatro pessoas, mas ele não consegue atingir a mesma qualidade que o Zoom oferece para conferência com com múltiplas pessoas, né? Com muitas pessoas. Com muita gente. Com 30, 40, 50, ele começa a ter problema com vídeo, por exemplo. É, e o Zoom te entrega isso de uma forma muito positiva, né? O exemplo das aulas, a gente usa, lá na minha faculdade, a gente usa o Blackboard, e o Blackboard tem uma ferramenta específica, assim, para chat, né? E para que a gente consiga usar com os alunos, nós não conseguimos usar com todos os alunos com vídeo ao mesmo tempo e nem com imagem. Né? As nossas aulas acabam sendo o professor falando e os alunos apenas com o chat escrito, porque a ferramenta não funciona com 60 alunos, com 50 alunos. Né? Então, isso precisa ser levado em consideração também, né? É um trade-off que a gente acaba tendo que fazer, porque a grande maioria das ferramentas não entrega, pelo menos os testes que a gente fez, né? Inclusive o Meet é assim, não entrega a mesma qualidade que o Zoom entrega. E isso nos coloca em xeque, né? No Meet, na verdade, tu até tem a questão de poder transmitir e receber em 720, né? Uhum. Mas não é o default, aí tu tem que ficar lembrando de clicar nos três pontinhos lá em configuração e em vídeo e aumentar manualmente em cada reunião que tu vai fazer a qualidade do vídeo. Eu acho que eles fizeram isso agora, não lembro se isso antes já era assim, mas... Mas assim, o fato é que não é manual, não é automático esse negócio, né? Tu tem que ir lá ativar. Mas assim, a gente não pode comparar, eu acho que essa é a armadilha, tá? A gente não pode discutir agora... vamos dizer assim, se o Zoom é bom, se é melhor ou não, eu acho que não é esse o ponto, sabe? A minha preocupação, e eu entendo perfeitamente o que o Paulo Renan colocou, mas a minha preocupação é a maneira como as coisas foram conduzidas. Especificamente no caso do Zoom. No caso do Zoom, assim, porque isso pode acontecer, cara, vamos lá, pode acontecer, amanhã é a empresa Y. Hoje foi o Zoom, amanhã é a empresa Y. E aí? Se a empresa não tivesse tomado nenhuma ação para resolver os problemas de segurança e tivesse seguido num processo de negação ou de simplesmente ignorar a correção dos bugs, como a gente vê várias empresas fazendo hoje, aí, cara, aí realmente, aí tinha que queimar os caras até não dar mais e acabar com o negócio. Mas eles reagiram corretamente. E aí, a gente entra na questão, mas mandavam dados pro... Facebook. Pro Facebook. Eu quero saber qual aplicativo que a gente tem instalado no celular que não manda dados pro Facebook, mesmo que você não tenha uma conta no Facebook. É que é o uso maciço do SDK deles, né? Exato. Então, é só tu monitorar o tráfego de rede do teu celular... E pode isolar por aplicativo, a gente faz isso aqui até, um dos trabalhos que a gente faz, que é a análise de segurança de aplicativos móveis. Aí tu vai olhar, tu isola um aplicativo no sistema operacional, pega o tráfego só gerado por aquele aplicativo, o que mais tem lá dentro é tracking. É tracking do Google, é tracking do Face, mandando que tu abriu a aplicação, que tu fechou a aplicação, o que tu fez, onde tu clicou, onde não sei o quê. Cara, isso é o tempo todo. Então, o dados pro Face, tu já tá mandando. Mas isso justifica, né, Vinícius? Não, é que tá. Eu não, isso que eu ia dizer agora. eu não tô dizendo agora que, como teu celular faz isso, então dane-se, deixa que todo mundo faça. Esse é um problema que a gente já vem discutindo há bastante tempo, que é a questão da privacidade, e nós não somos novos nisso. Não, no podcast a gente já discute isso desde o primeiro episódio. Esse é um problema que a gente ainda tem que resolver. A gente precisa da LGPD funcionando, a gente precisa melhorar as coisas, né? Deixar mais claros os direitos das pessoas, forçar a criação desses controles para que a gente, de fato, tenha controle das nossas informações. E não que a gente tem que tornar visível, essas coisas têm que ser tornadas visíveis. E tem várias, a própria FF já tenta há bastante tempo, trabalha para tornar esse monitoramento todo visível para todo mundo, e, no entanto, está parecendo um negócio ainda inescapável, sabe? A gente tem GDPR, tem LGPD, ainda não tem, né? Vamos ter LGPD daqui mais um tempo, entrando em vigor. E, assim, esse rastreamento, esse tracking que é feito nosso... Isso acontece em tudo quanto é lugar. Então, hoje, se você não quer ser rastreado, você não pode ter um celular. Pelo menos não pode ter um celular com Android instalado e nem com iOS. E os aplicativos referentes. E não pode usar os aplicativos, porque tem um monte de... Tudo que é aplicativo tem integração com Google e com Face. Ainda que não seja explícita essa integração, ele tem. Assim, é um horror nesse sentido para a privacidade. Agora, o que seria o ideal? Bom, que eu pudesse desligar essas coisas. E assim, que eu pudesse completamente dizer assim, olha, eu não... É opt-in, ou seja, por default não vai nada. Uhum. Só que... Sem pegadinha nenhuma. Só que o próprio mercado de tecnologia, pensando assim, desde o hardware, que são celulares, mas até os softwares, os serviços como Facebook, Gmail, etc. E os próprios usuários nesse ecossistema todo, funciona em torno desse eu te dou de graça um ótimo produto, um ótimo serviço, uma coisa assim top, tá? De graça, entre aspas, né? Porque agora vem o custo, né? E tu concorda em me ceder a tua vida. E esse é um problema que é geral, assim, a gente não... Se a gente for tentar escapar disso ou tentar eliminar isso completamente, a gente tem um problema muito sério, porque a gente não consegue. A gente vai ter que começar a abandonar alguns recursos, como por exemplo, celular. A gente vai ter que largar fora nesse sentido. Deixa eu colocar duas coisas aqui, Vinícius, antes de te fazer uma pergunta, né, que é aquela relacionada ao número de vulnerabilidades, à qualidade do software, enfim, mas eu vi dia desses um pesquisador da área de saúde, né, falando sobre o tal do paradoxo da quarentena. E eu conto isso porque acho que tem a ver com como as pessoas percebem o risco, sabe? E o paradoxo da quarentena era o seguinte, quanto mais as pessoas ficam em casa, né, isso por consequência acaba diminuindo o número de infecções, as pessoas estão em casa, né? Só que o paradoxo é que quando isso ocorre, mais as pessoas tendem a pensar que a quarentena não serve para nada, ou seja, elas não conseguem, né, elas não conseguem ver que a atuação delas está tendo um efeito ali na redução, na tal da redução da curva, ou achatamento da curva, sei lá como falam, achatamento da curva, acho que é. Achatamento da curva. E o que isso tem a ver com esse assunto aqui, né? Tem a ver porque isso é diretamente relacionado a como as pessoas percebem o risco, como as pessoas reagem ao risco, né? A percepção das pessoas aos riscos de tecnologia é algo muito complexo, é muito difícil. Tem aquele próprio artigo que a gente sempre fala aqui do Bruce Schneier, né? Que é o Psychology of Security. E ele comenta que as pessoas reagem muito mal ao risco, as pessoas não sabem avaliar risco, né? E, aliás, avaliar riscos de tecnologia e de segurança é uma das tarefas mais difíceis. Nós que trabalhamos com isso, sei lá, quase diariamente, para nós é difícil, né? Porque você tem amplos aspectos, espectros de incerteza, de descontroles, né? E de previsões que a gente faz que são muito aproximadas, né? Dar um número de risco para um software ou para um ambiente é algo que envolve um certo grau de subjetividade, de experiência, e que pode variar de profissional para profissional, né? Então, imagina isso para as pessoas comum, para o leigo que olha para um software e decide usar ou não usar, né? E o que me chamou a atenção é que as pessoas reagiram de maneira muito incisiva quanto ao risco do Zoom. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Claro, tem toda aquela questão do teatro da segurança, né? Que é a percepção versus a realidade da segurança. Então, de fato, nós tivemos problemas de segurança no software, mas talvez pela primeira vez eu vi as pessoas reagindo de uma forma tão intensa, né? E parece que se criou uma narrativa sobre o Zoom que eu não sei se ela está de acordo com a realidade, eu não sei se a narrativa não superou a própria realidade aí em relação ao Zoom, né? E eu termino com o próprio exemplo que uma aluna minha, que não é de tecnologia, uma senhora idosa, né? E eu sugeri a gente fazer uma reunião no Zoom lá para os orientandos, e ela disse, ah, mas a minha filha me comentou que o Zoom não é seguro. Ah, sim. Ela, te falei, né? Que é uma pessoa que não é de segurança, né? Uma pessoa que não é de tecnologia, e isso chegou até ela, eu achei isso muito interessante. Claro. Assim, sabe? Isso me chamou bastante atenção, Guilherme, porque começou com aquela nota da Anvisa, né? E depois depois eu fiquei sabendo de um banco que fez isso. E parecia assim, cara, eu não sei, é muito interessante isso, que porque tem essas notas, isso é normal dentro da empresa dizer, atenção, não utilizar tal software. Uh-huh. É normal, até por uma questão de política da empresa, é normal. Claro. Agora, o interessante, cara, isso, e eu não gosto de teorias da conspiração, tá? Mas eu ouso arriscar que essa publicidade toda não foi gratuita, viu? Que o uso dessa situação toda não foi assim tão inocente, não foi casual. Uhum. Me parece que incomodou demais alguns grandes players de mercado e lá sei eu. Tá? De alguma maneira, teve um boost aí dessas notícias, porque a gente tem coisas tão graves ou mais graves em Windows, por exemplo. Né? E por que a gente não vê essa mesma notícia na televisão falando, você sabia que o Windows tem problema assim, assim, assado? E uhum. que você tem alternativas ao Windows, né? Então, uhum. isso me chamou bastante atenção, cara. Assim, me pareceu bem exagerado, sabe? E eu não tô dizendo que não tinha os problemas, né? Que o Zoom não tinha os bugs. Ele tinha, e nem que a gente possa questionar a própria, aquilo que você coloca, né? O número de vulnerabilidades que um software tem apresenta a qualidade geral, né? Não é essa. Isso não é meu, isso é do Pfliger, Charles Pfliger. Que ele coloca que um software no qual tu encontra várias, né, muitas vulnerabilidades inicialmente, né? Se tu avaliar dois softwares com os mesmos critérios, o mesmo tempo, tudo direitinho, certo? E aí tem que tomar esse cuidado, né? Sim, sim. E tem que comparar softwares, assim, não dá para comparar um editor de texto com um sistema operacional. São coisas completamente diferentes. Mas tu compara dois softwares, faz uma análise de segurança dos dois softwares exatamente com os mesmos critérios. E em um tu acha 100 bugs e no outro tu acha 10, uhum. há uma probabilidade que tu vai achar mais bugs ainda no que tem 100. Uhum. Porque o fato de ter encontrado 100 em um e 10 no outro, usando os mesmos parâmetros de análise, te apontam a qualidade, te dão um indicativo, claro. Da qualidade do software, no que diz respeito à segurança da informação. Uhum. Então sim, isso é tu pegar um software com um monte de vulnerabilidade, cara, esse é um problema. Acontece o que é um monte e comparado com quem, né? Uhum. Então esse cuidado é que tem que ter. Agora, eu gostaria de frisar bastante isso. Eu sempre prefiro as soluções open source. Uhum. Tá? Porque eu me sinto mais confortável, que é bem que o Renan falou. Uhum. Né? O código é aberto, tem muito mais gente olhando, se aparecer um problema, corrigir rápido. Ah, mas o OpenCCL que tu citou lá no início, que ficou 15 anos. Sim, pode acontecer, gente. Sabe, é software, então... pode ter um bug perdido lá no meio do que a gente tá, que nunca ninguém viu, e daqui a pouco alguém se dá conta e corrige. Tá? A correção tem que ser feita rápido. Mas a gente não pode confundir, e talvez aí o cuidado que a gente tem que tomar com a nossa própria comunidade, a gente tem que ser mais amigo da comunidade de software livre nesse sentido. É. Software livre não quer dizer software de graça. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tu tens os softwares, a maior parte dos softwares código aberto, você baixa gratuitamente na internet, usa, não tem problema. Só que você tem pessoas por trás desse software, tem equipes, tem gente trabalhando ali para manter aquilo funcionando. E se é um software muito bom, pode ter certeza que tem gente muito boa trabalhando bastante para fazer aquele software funcionar. Uh-huh, uh-huh. Né? E não existe almoço grátis, né? Ou seja, essas pessoas têm que estar, elas têm que se sustentar e tudo mais. Então, eu faço assim, eu tenho alguns softwares que eu uso e que eu contribuo. Eles têm algumas campanhas de Patreon e uhum. tal, que eu vou lá e contribuo para... Cara, é muito bom o software, eu vou lá e faço o apoio a esses softwares, a essas pessoas que desenvolvem esses softwares. Aliás, deixa eu só te interromper, o Segurança Legal também tem uma campanha de apoio lá em apoia.se/segurança. Exatamente, então assim, então tem um a gente tem que entender esse aspecto. Então, o próprio Jitsi, o Jitsi, ele é gratuito, o Jitsi, e é open source. Mas o Jitsi já foi de uma empresa, foi vendido para a Atlassian, e da Atlassian vendeu em 2018 para 8x8, que tem os seus softwares lá, né, Que é o Jitsi, mas com uma cara um pouco diferente, com outras funcionalidades, que tem, então, o seu produto comercial, né? Uhum. E essas funcionalidades do produto comercial, obviamente, não virão por o Jitsi, porque eles não são loucos de botar de graça o negócio que eles estão vendendo. Tá? Então, o Jitsi é open source, eles vão manter assim, mas ele não tem as mesmas funcionalidades, a mesma qualidade que tem o software, que tem a solução comercial deles, digamos assim. Né? É, lembrando que o próprio... custa 4 mil euros por ano, né, a assinatura, e 40 ou 50 euros por usuário, até uma, né, ou seja, um produto mas caro, assim, né? Mas não, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Porque o que acontece é, ok, que bom, é uma empresa fornecendo um software para a comunidade, show de bola, tá? Principalmente se ela não sofreu o que a gente falou num episódio passado aí de uma mutação de DNA, né? Não, está no nosso DNA sermos bonzinhos e legais com os usuários e respeitar a privacidade de todo mundo. Como era a Nest, em tese, e como, entre aspas, ficou a Nest por um dia enquanto, né, depois que o Google comprou. Tá? Uhum. Então, tem esse aspecto, ou seja, note que mesmo o Jitsi não é uma coisa assim... Tá, ele é free, ele é open source, mas não é um grupo de desenvolvedores abnegados que desenvolvem aquilo sem interesse nenhum. Tá? Eu não tô falando agora das pessoas individualmente, tá? Uhum. Mas assim, existe uma empresa que tá ali mantendo esse software, e essa empresa amanhã pode ser vendida por uma outra, que nem aconteceu 3 vezes com o Jitsi. Tá? Então tem esse aspecto, assim... No final das contas, Guilherme, a gente já tem que ir... Sim, terminando, E terminando, eu acho, quem acha não acha nada. Eu creio que a gente tem sim um problema de privacidade generalizado que não pode ser colocado na conta do Zoom, especificamente. Né? O fato de algumas coisas não serem claras nas políticas do Zoom, e que eles estão tornando claras agora, e o Renan, inclusive, chamou atenção para isso, né? Uhum. De coletar informação sem avisar ninguém, esse tipo de coisa. É. Isso, tá? Medalha de ouro pro Facebook por não sei quantos anos seguidos para fazer a mesma coisa. Tá? Isso não justifica a gente ter isso nos outros softwares. Isso só, acho que chama atenção pro fato da gente ter que cobrar isso de alguma maneira, né? Usando LGPD, GDPR. E aí é um trabalho muito importante, né, que se faz nesse ativismo por essa questão da privacidade, né, na internet. A gente precisa cada vez mais lutar por essa questão da privacidade, né, ter isso cada vez mais vivo, não deixar morrer, para a gente não ficar pensando, a privacidade morreu, né, azar, não adianta fazer. Eu acho que a gente não pode entrar nessa, a gente tem que trabalhar ativamente para combater essa visão. E acho que sim, houve um exagero muito grande com o caso do Zoom, tá? com relação à visibilidade toda que se deu, os problemas que aconteceram. Eu tenho hoje uma instituição com problemas no Meet, com gente invadindo reunião do Meet, e a pessoa não consegue simplesmente fechar a sala que nem tu faz no Zoom, tá? A criatura fica lá pedindo pra entrar, e fica incomodando todo mundo lá, né? Fica dando aqueles avisezinhos e tal. E sim, acho que vai. Todas as ferramentas vão sofrer melhoras agora, porque elas nunca foram usadas tão intensamente. O Google está tentando recuperar mercado, tá? Com a questão do botar o Meet free agora para todo mundo, né? Umas 2 semanas. E a gente vai ver uma melhoria significativa nesses produtos de maneira geral. Tá? E acho que é isso, acho que demonizar, a não ser que a empresa esteja agindo claramente de má fé. Era o que eu ia dizer. Ou sendo totalmente assim, sendo negligente, cara, como muitas grandes hoje foram no passado, e algumas ainda são, ainda agem assim. Eu acho bastante crítico, bastante exagerado, sabe? E se a gente quiser ir para um ambiente assim, 100%, a gente não, o fato é hoje que a gente não consegue ficar 100% puro, no sentido de ninguém poder nos fazer tracking e tudo mais. A gente sofre isso em vários aspectos, nas plataformas móveis, nos celulares, acho que é muito pior ainda, sabe? Mais intenso ainda isso. E eu teria muito cuidado a queimar uma empresa como fizeram com o Zoom aí nas últimas semanas. E lembrando, tá? Eu até gostaria, né? Mas a gente perderia a nossa independência, né, se a gente estivesse sendo pago para falar isso. A gente não está sendo pago de forma alguma, tá? Não. A gente não está ganhando um único pila, um único centavo. Né, pila, como a gente fala aqui, né? Um único centavo para falar essas coisas. A gente não é uma defesa, vamos dizer assim, do Zoom, propriamente dito. Mas é o que a gente coloca é uma análise desse caso que ocorreu, é a maneira como isso foi conduzido, que, cara, para mim isso ainda é muito estranho, cara. Isso é bem real, para mim isso ainda é muito estranho. Sabe que eu acho que um ponto que você colocou aqui é importante, é a questão da própria intenção da empresa, né? O fato de eles terem feito isso e esconder que estavam recolhendo informações e tal, isso pode dizer muito sobre eles, né? E aí a gente tem que verificar exatamente qual é a intenção da empresa. Claro que no âmbito empresarial, essas coisas de boas intenções e comportamentos morais muitas vezes não são observados, né? Não, às vezes não há sequer espaço para esse tipo de comportamento em uma empresa, né? Agora, eu insisto num ponto aqui que é a questão das funcionalidades, sabe? A gente comentou aqui da nossa preferência também pelo Jitsi, pelo Signal e aplicativos afins, e aplicativos que são privacy friendly, né? Mas o Zoom ainda tem, e eu adoraria que outros aplicativos tivessem, né, essas mesmas funcionalidades, mas o próprio uso do Jitsi com muitas pessoas, do Zoom para encontros com múltiplas pessoas, com muitas pessoas, e também as próprias funcionalidades que ele possui para webinar, especificamente para o webinar, é algo que nenhum outro aplicativo tem, né? Você não consegue organizar um webinar como você consegue fazer desde a inscrição até pagamento e até, né, entrega do conteúdo com outro aplicativo como você consegue fazer pelo Zoom, né? Dou um outro exemplo aqui, o Discord. Nós temos o Discord, que é um aplicativo usado pelo pessoal dos games, né, que assim está longe de ser assim, ele perde muito pro Zoom sobre a questão de privacidade e controles de segurança, mas é um aplicativo que nos permite gravar o podcast de uma maneira muito mais fácil, né? Inclusive nos entrega as trilhas separadas, depois para editar é muito melhor. Tem outras soluções aqui, inclusive o Fábio levantou, que a gente tá dando uma olhada também. Tem outras, tem surgido cada vez mais soluções para isso, mas de fato, o Discord não dá para usar. Eu não uso o Discord de jeito nenhum para uma reunião. Nós só usamos o Discord para gravar o podcast e depois não usamos mais. E o Skype, Guilherme? O Skype. Nós usávamos o Skype no início, porque havia o Skype para Linux, mas eles mataram a qualidade do áudio, né? Ele nasceu com criptografia fim a fim. Aí depois a Microsoft comprou ele da empresa que criou o Skype e tirou a funcionalidade. E depois uma época foi um escândalo, assim, chamou a atenção. O que que acontecia? Tu colava um link no Skype? Ah, sim. E no chat do Skype, e em seguida vinha um acesso, aquele link vinha um acesso lá de Redmond, que é onde ficavam os datasets da Microsoft, rodando os servidores do Skype. Vinha um acesso de lá no teu servidor. E eles inventaram uma desculpa para mostrar o snippet. Até acredito parcialmente na desculpa deles, tá? Mas eles, inclusive, se tu botava alguma informação com usuário e senha, tá, o acesso vinha de lá usando aquele usuário, aquela senha. Tá? Eu mesmo testei isso à época. A qualidade do áudio era melhor, né? Era imbatível. A qualidade do áudio era melhor. Mas o que aconteceu? Eles justificaram dizendo que era uma funcionalidade do Skype que eles tinham para verificar a segurança do link, sabe? Para verificar se não estava acessando alguma coisa maliciosa e tal. Então, mas enfim, eles estavam acompanhando teu chat ali e usando todas as informações ali. Então, assim, eu acho... Podemos ir pro final? Mas deixa eu só concluir. Fala. E eu acho que um outro ponto positivo, que no final acho que o tiro acabou saindo pela culatra, mas eu acho importante no final. Eu acho que a coisa meio que saiu do controle em relação ao Zoom. Mas eu acho importante que as pessoas se preocupem com a segurança dos softwares que elas utilizem. E eu achei bom as pessoas, desde pessoas que não têm nenhuma intimidade com TI nem com segurança, se preocuparem com a segurança de um software que elas estavam utilizando. No final das contas, isso é bom. Sim, acho que sim. Saiu um pouco do controle, talvez tenha interesses comerciais por trás disso, mas eu acho isso que aconteceu muito interessante, sabe? Eu acho que isso poderia acontecer mais vezes, e eu acho que se acontecesse seria bom para todo mundo. É, eu acho que sim. Só, claro, com cuidado de não sair queimando tudo que é empresa, né, Guilherme? Porque o negócio é atentar ao problema e criar uma conscientização com relação à privacidade, à segurança, etc. E não sair destruindo empresa, né? Não é esse o objetivo. É. Então tem que haver esse cuidado. Claro que quando o pessoal age mal, de má fé, aí sim, aí tem que abacalhar mesmo. Bem, pessoal, então... Fale. Não, então o que eu queria dizer é o seguinte, no final das contas é o seguinte... Esses softwares todos, Meet, Jitsi, Zoom, que mais, Guilherme? Signal. Microsoft Teams. O Signal já não coloquei, mas estou dizendo esses de videoconferência, tá? Ah, sim. Para mais de duas pessoas. Whereby. O Jitsi, enquanto for para duas pessoas, continua valendo, né? Aí tá fora dessa minha listagem aqui. Mas esses todos são muito bons para aula, para reuniões. Agora, eu não diria para usar um negócio top secret, assim, sabe? Um negócio governamental, alguma coisa assim, que tem um valor muito alto e que tem uns adversários assim, muito violentos assim, contra esse negócio, sabe? Que realmente teria interesse nas suas informações e tal. E isso, para governos, seria um problema muito sério. Então, mas aí, certamente, eles têm grana, tem recurso, etc., para montar suas próprias estruturas de videoconferência, né? Então, aí é outra coisa. Se o Jitsi, se for um para um, ele é cifrado fim a fim, portanto, seguro, tem aplicativo no celular também para o Jitsi. O Signal também, um para um, você liga, faz conferência e tal, ele também é cifrado. O WhatsApp, a priori, sim, mas eu prefiro usar o Signal, né? Por razões óbvias, e eu prestaria muita atenção aí no sentido de acompanhar as vulnerabilidades das coisas que a gente utiliza e como essas empresas respondem, as empresas que distribuem esses softwares respondem a elas. Acho que isso é essencial. Certo, tá bom, então. Então agradecemos, sobretudo hoje aqui, ao nosso amigo Paulo Renac, que encaminhou gentilmente para nós aqui um áudio sobre essa questão e sobre os aspectos aí envolvendo até o software livre, né, o uso de software livre. Obrigado, Renan. E também aqueles que nos acompanharam até aqui. Esperamos que o podcast, o episódio de hoje, tenha sido útil para vocês. Nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes: Márcio Rodrigues Silva, Rafael Sabe, Randy Leal, Ricardo Barra Gomes, Rosberg Júnior, Yuri de Melo Vieira, os colaboradores Eduardo Rocha, Edson Germano, Eric Tauil, Jailton Fagundes dos Santos e os participantes Augusto Catanhede, Augusto Matos, Kaique Melo, Cristiano Gaspar, Daniel Amado, Daniel Teixeira Bezerra, Davi Teófilo, Diego Floreso, Diego Xavier, Diemerson Campos, Dimas Rockenbach, além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse www.apoia.se/segurança-legal.